stata stabilizzando il mio. Obrigado. Salvador, 35490, aerotaxi com 44 a bordo, 5 horas de abonamento, Fernando, Salvador. Autorizado o táxi, o 5490 reporta na saída 43, para ingresso 41. Certo, vai reportar para ingresso 41, 35490. Número 326, solo 42, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde, 6329. Salvador, boa tarde, Charlie, 320, livrou. 320, reporta antes da Juliette, em alfa. 320, antes da Juliette. Vou marcar pro 320, só. Taxi via alfa, reporta antes da Juliette, 6320. Alfa, antes da Juliette. Salvador, 3490, para ingresso 41. Quem vai aguardar o aeronave da Avianca, então mantém posição na saída 43, o 5490. É, está visual, 4131, só um minuto, cópia. Prepara o dial. Na era da bridge. Juliette, segue Tá, você tá com o fone com inicial táxi, saleiro, portão 01, no 6326. Salvador, Xanel 6142, tem 138 a bordo, alternando Aracaju com 3:30. Autorizado táxi Indy, ponto de espera 2895, Negal 90 12. Vem táxi, ponto de espera, cabeceira 10, 1895, 1012. O trip 5490 tá livre, Juliette. Hoje, livre Índia, no ponto de espera da torre 1895, Negal 90 12. Vem, do equilíbrio, dia ponto de espera 1895, prefiro 54 na viagem. Azul 4131, no total. Vai chegar 300 Campinas, autorizado via Bezulu no meio, é colapso no zero, curva direita, cera da Elde da Bridge, controle 120.8, aciona 5063. Autorizado Campinas, 300 nível, decola da 0, na Dael, Leda Bridge, então sai conforme. 208 o controle e 5063 o transponder azul, 4131. Tá correto, 4 push, 4131. Vou parar. Oceaner 6142, ponto espera pronto na frente. Oceaner 6142, a linha decola, vento 090 graus, 17 nós. A linha decola da 190 na frente, Oceaner 6142. Estabilizado o voo 1648. 48 chama a torre 11895. 1895, obrigado. Salvador, boa tarde, gol 1648, vai passar o timbre 1,5 milha, tá bastante travado visual. Gol 1648, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. Na frente, escuta. Salvador, é o 35490, tá pronto, pode dar. 35490, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera 90. Rumo 648, livre pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 0 graus, 1 a 9. Livre pouso, Rumo 648, na pista 1 a 0. 5490 visual, com tráfego na final. Afirma. Após passagem do tráfego ali, mantenha 1 a 0, trip 5490. Após a passagem do tráfego, 1 a 0, trip 5490. Oceaner 6142, decola 49, controle 1208, uma boa tarde. Oceaner, boa tarde. Ajustado, 1012 na prioridade. Salvador, Oceaner 6141 na PUCA. 42, sobe 350, vigilante. Del 350. Senhora Caju da presente, o 6142. A Prod de Aracaju se autoriza para o 6142. Autoriza o Prod de Jamo, 6142. Jamo, obrigado. Sobe restrito 330, 330, posso passar a posição Jamo, voa, Romeu Fox 018. 330 restrito, posso passar Jamo 018 Recife, muito obrigado. 31, 54, restrição de 5 mil. Está livre da restrição 3154. Livre decolagem, vento 090 graus, 17 nós. Livre decolagem, 540. Alô, bom, 948, Alfa Juliette, portão 02. Chegou 410, decola 53, controle Salvador, 120, decimal 8, uma boa tarde. Salvador, agora controle 1208, obrigado, tenha um bom final de semana, senhor. Controle Salvador, muito boa tarde, o trip 5490, decolado, saída Momo, cruzando 2000 pés. Controle Salvador, muito boa tarde, trip 5490. 90, sobe 220. Mantém saída, confirmando, voa direto Cogbo. Ativo, direto Cogbo pro trip 5490. Dois, voa maré, desce para o 50. Planta no ponto ideal. 42, chama Recife agora, 12685, alterno 12545, 6142. 12685, 12545, obrigado. Azul 4131, gate 8, pushback essa manhã. Está autorizado, é porta táxi 4131. Porta táxi. Autorizado, Tecox no 7, curva direito, voz oficial, no 1000 pés, controle 0 da cima 8, aciona 0125, Mike Delta. Tax 2895, Mike Delta. Eco Delta, livre táxi, chame no ponto de espera. Dois mil para o Terra 3154. 2000 autorizado ele, reporta estabilizado. 1011 agora. dado completo ao ILS, torre 118.95. Certo, 295, colocando 3154. Tem 1, 2, 3 a bordo, 4 horas e 40, está na Ribeirão Preto. 1, 2, 3 a bordo, 4, 1, 3, 1, Taxi Índia, Ponte Espera 2, 18, 9, 5, que negão no 0, 1, 1. Ribeirão, 18, 9, 5, Ponte Espera, obrigado. Boa tarde, UTAM 3154, final do X-Ray, baixado e travado estabilizado. UTAM 3154, livre pouso, zona 0, vento 080 graus, 18 nós. Autorizado pousar na pista 10, UTAM 3154. Eco Delta, livre táxi, chame no ponto de espera da Oscar. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4131, aproximando o ponto de espera do Lajeiro, pronto, desloco para a aproximação. Azul 4131, desloco o tráfego nacional. Graças a Deus, Charito. Após a passagem do tráfego, a Lima mantém 10, Azul 4131. Mete após o posto da aeronave nacional, a Lima mantém Azul 4131. O 4462 autorizado, descida para 3.000, 1.011, facilitar a visualização eleitoral. Obrigado, 3.011, 4462. Mike Eco Delta, linha decola da 17, vento 090 graus, 1.000 nós. São 3154, solo 05, solo 121, décimo 9, livrando a direita. Boa tarde. O 219, tenho 3154. Gente. Azul 4131. Livre decolagem da 10, vento 100 graus, 17 nós. Iniciado, patrão 31. Direte, Alfa Direte 05, TAM 3154. Mike Eco Delta fora do solo. Mike Eco Delta ao 06, controle 1208. Uma boa tarde, até regresso. 208, até regresso, Delta. Controle Salvador é o papapá, Mike Eco Delta, boa tarde. Está em 198.950. Ilhéus 240, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, cedo da Euleda após direto. Controle em 20 decimal 8, aciona 5114. De lá prossegue DCT, Manati acendendo para 1000 pés. Positivo, Michael Delta, autorizado. Autorizou não. 4462 azul, 2000 pés autorizado, ILS 1011. 331. Paciente que está um pouquinho cedo, o senhor poderia adiantar a saída prevista? Da Euleda Bridge? Confirmando 6331, não é isso? Você já tem sua cópia, firmo da Euleda Bridge, está pronto cópia? Pronto cópia. São Paulo, Rões, 360, via Bezulu no meio, decola pista no zero, curva direita. Saída da Euleda Bridge, controle 120.8, aciona 5124. Autorizado 360 São Paulo, via Bezulu no meio, decola da pista 1-0, curva direita após decolagem. Da Euleda Bridge a saída, controle 1208 e o transponder 5124. Correto, eu posso push, 633. Aí pode estar, muito obrigado, senhor. Direto para 4.000, 1.011. 4.000, Salvador, perdão, controle é o azul 4131. 31, prossiga. Possibilidade de coordenar com Recife direto, Bridge? Bridge, aguarde. Tá. Azul 4462, passa a Duna. Completo ILS, chama a torre agora. 118.95. 18. 95, muito obrigado pela coordenação, tenha excelente dia, azul 4462. Obrigado, bom dia. O Goma 807, desce para 2000 pés, 1011, autorizado, aliás. 2011, autorizado, aliás. Visual. Azul 4462, livre pouso pistão a zero, vento 1-0 graus, nomeia nós. Autorizado pouso, azul 4462. Romeu, 5431, 5241, para a vitória da Conquista, 200, pronto para a quadra, Conquista da RPR. 241, vitória da Conquista, 200, autorizado, decola a pista no zero, curva à direita, saída a bó, após direto, controle 120, décima 8, aciona 5116. Autorizado, vitória da Conquista, nível 200, decola 120, curva à direita, saída a bó. Sequência de controle 120 hoje, transponder 5116, repita, 5241. Está correto, é porta push, 5241. Contra para o push, 5241, correto. Chego Delta Lima, frequência para coordenação de tráfego, por favor. Do 4131. Azul 4131. Pra chegar. Recife 13325, secundária 251, bom voo. 3325 é secundária, não faço nem ideia. 35 o quê? 1251. 251, obrigado. Azul 4462, solo 115, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. 209, obrigado, até logo. Fala Salvador, muito boa tarde, o Azul 4462, livrou na sua escuta. 4462, boa tarde, taxi Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, até logo, 4462. Fala, boa tarde, Sinai 6327, formação Quebec, autorização ideal, Sinai daqui da casa. 327, Ciente Léos, 240 autorizado, decola pista no zero, curva direita, Sera da Real, Leida, após Ilhéus, controle 20, décima 8, sendo segundo 20. 240 para Ilhéus, decola da 10, curva direita, da Real, Leida, após Ilhéus, controle 208, copiou, 521, 5127, 6327. O 6327 com o 3.527 reporta push. Reportará push, 6327. 149, aguarda se parquear sua esquerda no 03, seu pastorizado. Puxa, portaxi. Controle Salvador, boa tarde, Xará 6314, Matheus Milhono 50, sentido a Quebec. 6314, desça ao 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari, poderia voar estado de altura, né? Estado. Estado, muito obrigado. Salvador, boa tarde, 1396, chegada Mari, tá passando 210 a 170. Bruno 396, desça ao 060, chegada Mari. 060, Mari, 1390. Para 1390, 060 ou 080? 0620. 620. Boa tarde, São 3192, desse é o nível de voo 070, chegada a mais. 070, chegada a mais. O Lima Alfianque, boa tarde, confirma Pátio, PUP, autonomia. Serra, novembro, novembro, uniforme 280 autorizado, decola pista no 7, curva direita, saída coral, rota direto de Léus, após, prossegue, fã plano. Controle em 20.8, sendo 5.0.1.0. 3.000 pés, 1.0.9. Gol 3.96, descida para 4.000 pés, ajuste no 0.9. 4.000 milhões, 3.96. Direto Ilhéus. Seu nome é Stax 2895. Falou, 8, né? 6327, portão 1, pushback para a meta. 7 a bordo, gol no 649, tá livre, táxi índio, ponte para 2895, 0091. Ponte para Xené 6327, com DMC de solo, desconsidera, tá livre, puxa, porta táxi. Livre, puxa, né, porta táxi, 6327. 807. 1207, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895. Oi, Salvador, muito boa tarde, gol 1807, aproximação final 1-0, baixada travada. 1-8-0-7, mantenha aproximação, aguarde pista livre. 1-8-0-7. Paulo, Salvador, boa tarde, 35241, posso dar push e armamento. Autorizado, reporta táxi, 5241. Autorizado, você pode passar aqui do 241. E a 314 desce para 2000, autorizado final do procedimento, resposta autorizada. Permanece ajuste no 09. Desce para 2000, autorizado, percepção. Procedimento reportará estabilizado, 1000. 11 no 0, gol 907. Controle, o gol 649, decola, perfil da AEL. Luna 649, contato, radar na decolagem, sobe ao 240 na saída da EL. 240 da EL, Luna 649. Controle, o 649 solicita voar a Leda da presente. Livre. Voando. 4. E bom, senhor, que a linha decola da 17, dentro 090 graus, no 62. 1807, solo 27, solo 121, decimal 9, boa tarde. 9,6, vai atingir 4.000 pés com referência, autoriza a descida até 2.000. Autorizado 2.000, aguardando a autorização do final do procedimento, gol no 6, 1 no 3, 9,6. 3, 9,6 agora. Estabilizou o Oceanário 63, 1-4. Cente 63, 1-4, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. 1895, bom trabalho, 63-1-4. O gol no 396 está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, o ajuste é 1-0-1-1, reposto estabilizado no LOC. Vai seguir um tráfego Oceanário, reposto 320, passando turno no momento estabilizado com a grau de 1-909. Estabilizado ILS X-Ray, com o número 2, 1-3-9-1. Sente que o Quebec Serra descida para o altitude de tráfego e condições visuais. Salve Salvador, TP 5241, próximo para o saque com 39 no POB, autonomia 4 horas e 20, alterna Monte Claro. O 5241, taxi até 743, aguardando as instruções. Inicial táxi, aguardando instruções, 5241. 3314, livre pouso, pistola 0, 0080 graus no 7 mais. Livre pouso, Oceanário 6314. Irmão Fianchi, decola aos 29, controle 1208, boa tarde. 1208, Limão Fianchi, boa tarde. Salvador, muito boa tarde, Lima Romeu, Lima Alfa Yankee, no perfil da Dael. Lima Alfa Yankee, contato radar, sobe o nível de voo 280 na saída Coral. Confirme saída passada, foi da El. Motivo na da El, Lima Alfa Yankee. Vicente na da El, sobe a 280, Lima Alfa Yankee. 317. Taxi via Inter, ponto espera torre 11995, 1019, 6327. É, 1895, ponto espera o quê? 1895, 6327. 241 segue a Avianca, Índia, ponto espera torre 1895, 1019. Pega a Avianca, Índia, 7295, TP, 5241. O 1807, atenta ao ATR, ingressa Juliette após o mesmo, portão 1-1, a partir do 8 vai seguir follow me, a partir de através do 08, seguir follow me pro portão 1-1. Ingressa ao ATR, estamos no 1-1, após o através da posição 08, follow me. Direto Ilhéus. Direto Ilhéus, obrigado. Xané 6327, ponto de espera da 1-0, tá bom. Xané 6327, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6327. Afirmativo, até 2.000, autorizando, aguardando autorização do procedimento elétrico. O ajuste em Salvador no 09. 2.011, aguardando aí autorização para procedimento da 393. O no 649, centro Recife, frequência 13325, secundário 251, no bom voo. 13325, 351, muito obrigado, bom dia. Decola pisto no 0, curva direita, sai da avó, elefa, controle 120.8. Aciona 5134. Autorizado nível 320 para Salvador. Decola da 10, perfil agora, elefa. Controle 1208 e transponde 5134. Poste 6321. Bom, 396. Xané 6314, solo 32, solo 121, decimal 9, boa tarde. 219, boa tarde, 6314. Alô, 396, mantenha aproximação, guarda pista livre. Ativo, no aguardo, pastor externo, baixar de secado, visual com razão. Oxalé 6327, visual com tráfego nacional. Eu ativo, 6327. Posso passar vindo do tráfego, ali mantenha no zero, Oxalé 6327. Passar vindo do tráfego nacional, ali mantenha no zero, 6327. Pono 396, vento 1 a 00 graus, 18 nós, livre pouso, pistão a zero. Rodrigo, afirmar o vento, gentileza. 1 a 00 graus, 18 nós. 398, gente, livre pouso, capítulo a zero. Alfa, reportado, 2 a 0, 3 a 0. Autorizado sinal do procedimento elétrico que foi repostabilizado. Quatro meia na escuta. Afirmativo, autorizado, interceptar e completar final. É, autorizado o procedimento, remontar estabilizado, na 392. Papá, Mike, Eco Delta, prossiga. Sim, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, minha 3145. Fazer de piloto. 5241, com o número 2, pronto. 5241, após o início da decolagem do Avianca, ali mantém 90. Após o início da decolagem do Avianca, a linha mantém na 1035241. 1396, solo 34, solo 121, decimal 9. Uma boa tarde. 19, é o trabalho. Salvador, boa tarde, 396 da Gol, livrou a pista, taxi 6, Alfa, no 396, taxi Alfa, reporta o estante LED. Alfa, reporta o estante LED, 3946, boa tarde. Boa tarde, 5446, proa de Duna, descendo a 4.000 pés, ajuste no 09. É, Duna para 4.000 pés, 10, 11, 35446. 627, boa tarde, Aracaju 190, estou autorizando. Decola pistão no zero, curva esquerda, sai da PUC, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Aciona 5146. Aracaju 190, cola da 10, curva esquerda, sai da PUC, após 1208, 5146. Correto, é para fuxa, 627. Lima Alfa Yankee, qual seria pro ideal pro destino? Aguarde. 6, controle 1208, boa tarde. Olha, Salvador 1208, boa tarde, a senhora é minha 327. Autorizado? Aguarde um instante, coordenado aí com o tempo. 4 horas e 10, o POV de 115, o alternado é o Galeão. Aí, se der passagem ao Gol, que tá ingressando na Juliette 443, após seguinte, ponte para todos, 295, 9091, 6319. Ok, Após o gol, autorizado parte via Índia, ponte espera da 1-0, 1-11-6331, obrigado. 1-3-9-6, Juliette para 4-3, posição 09. 9-2, mantém aproximação, aguarde posição 1-0 livre. Aguarda, 3-9-2. 3, gol no 3-9-6. Bate 3, posição 9, na livre entrega, então, via Juliette, 3-9-6. Salvador, bom dia. Guardião, Delta 3, informação Quebec. Autorizado, Prodo Destino. Prodo Destino, Lima Alfiante, grato. 6327, autorizado, 180 como final. 180, final, 6327, grato. Leda Eult, controle 120, decimal 8, aciona 5142. Salvador, muito boa tarde. Trip 5241, decolando o perfil da Arbor. Contato 5241, contato radar sobre 200, perfil Arbor. 200, perfil Arbor, 5241. Salvador, batalha com a Sereza 2263. Rodeio no nível 190, chegada Mari, pro Edmar e reporte dela. Pro Edmar, está no ideal, se possível, pode voar pro Edmar. Autorizado ITAP, 2263. Está no ideal, desce. Desce ao 050. 050 pro Edmar, 2263. O trip 5241 subida ao nível 200 direto.